rádio que tem história. Princesa da Serra. 97,5. Princesa da Serra me informa a hora certa. 9:47. Supermercado Messias Peixoto vende barato, a prazo e entrega em domicílio. Preço baixo de verdade no Supermercado Messias Peixoto. No Messias Peixoto tem farmácia com medicamento mais barato da região e parcela em até 4 vezes. Também padaria, lanchonete, restaurante, tudo muito saboroso e no mais alto padrão de higiene e qualidade. Visite o Supermercado Messias Peixoto no Shopping Peixoto. Um supermercado moderno, amplo e confortável, com climatização e estacionamento grátis. Aberto até às 22 horas. Aceitamos todos os cartões e entregamos em domicílio. Supermercado Messias Peixoto, a sua melhor opção de compras em Itabaiana. Televendas 999690467. Itabaiana, Sergipe. Princesa da Serra 97,5. Nota de falecimento. Faleceu na madrugada dessa segunda-feira, dia 18 de novembro, em Aracaju, José Queiroz da Costa. O corpo será velado a partir das 9 horas no velatório OSAF, situado na rua Itapuranga, número 436, no centro de Aracaju. Às 14 horas, o corpo será transportado para Itabaiana, onde será realizado uma missa e, em seguida, o sepultamento no cemitério de Santo Antônio e Alma de Itabaiana. Comunicamos com pesar o falecimento de José Queiroz da Costa. Thank you.

Princesa do Tudo. Rádio que tem história. Princesa da Serra. 97,5. Sua saúde e bem-estar vem em primeiro lugar. Por isso, as farmácias e a mais está sempre com você, oferecendo os melhores medicamentos.

Princesa do Sul. Thank you.

chamar, vai anunciar, vai fazer o bem. Não te deixo só, contigo vou também. Thank you.